quadrilha. Solo pro doido da matilha. Tô cuidado com a tua panturrilha. Tento em várias armadilhas. Na noite comi uma maravilha. Tiozão, não fica na pilha. Foda-se o relógio, eu quero a tua filha. E os olhos brilham e vira. Feito um carrossel, ela sente e gira. Pronto pro disparo, tá na mira. Headshot em cima do Ultraíra. Devagar, o bonde trilha. Trem que dispara, descarrila. Tô muito longe de um surfista. Mas se vim de onde eu passo a quilha. Tem que não aguenta e peida, que ninguém peita. O bonde deita, que entrega atividade suspeita. Temida em alguns lugares, respeitado em outros milhares. Tô cansado de ficar no banco, agora eu tô no campo jogando com os titulares. Qual foi? Olha bem onde pisa, cuidado com a brisa. É bom ficar ligado. Se vacilar é... Fica sem reboque, quem não aguenta beber toda dose. Melhor não dar nenhum primeiro gole. Nem sempre aquilo que planta se colhe. Admito, tenho um coração mole. Por isso guardo sentimentos dentro de um cofre. Para que putas nunca encostem. E tudo que cai, sobe. Tudo que vai, pode vir a voltar. Então cuidado aliado, quem tu vai querer derrubar. Eu conto com a fé, não conto com a sorte. Vem o que vier, tô pronto pro bote. Sempre tô de pé, não vem de bigode. Quem tira muita onda, toma caixote. Explode a bomba, vamos ver quem toma no campo e quem vai resistir. Posso tá parado, mas se eu tô na zaga e vejo atacante, boto até ele cair. Vai, toma pala, não vem toma pra cá. Porque caso contrário é certo de explodir. Entrou sem respeito na quebra, vagabundo quebra. Eu duvido conseguir sair. Olha bem onde pisa, cuidado com a brisa. É bom ficar ligado.